te amei e o amor que a gente fez deixou em nós muito mais pra fazer tudo outra vez. Você me quer de novo, eu sem pensar. Na festa do amor você me seduz. Na luz do luar, no sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. A sua pele arde mais e uma brasa viva ao chão. Você me leva e eu deliro nos gemidos de emoção. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo. Um beijo de paz, raio de luz, na festa do amor você me seduz. Na luz do luar, no sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. E eu te quero muito mais, só pra mim. Você me quer, você me faz prazer sentir. Na luz do luar, no sol de verão, você é desejo e eu sou paixão. Eu e você.